quiero sin merecer. Me ama tanto así. Não existe mais ninguém que, independente do que sou, consiga ver em mim valor. Não existe maior prova de amor. Foi por mim que ele se entregou, pra que um dia eu pudesse viver em alegria e prazer, paz e salvação. Não existe outro Pai que te ama tanto assim. A melhor forma de ter paz, começar a ser feliz, é a Cristo se entregar. Não existe maior prova de amor. Se entregou, pra que um dia eu pudesse viver em alegria e prazer, paz e salvação. Não existe maior prova de amor. Foi por mim que ele se sem merecer me ama assim. Não, ninguém mais, mais ninguém, só Jesus. Não existe outro ser, até mesmo um pai, que daria sua vida para me salvar, para ser feliz como fez Jesus. Ninguém mais, mais ninguém, só Jesus. Não há mais ninguém, que mesmo eu sem merecer me ama assim. Não, ninguém mais, mais ninguém, só Jesus. Não existe outro ser, até mesmo um pai, que daria sua vida para me salvar, para ser feliz como fez Jesus. Ninguém mais, mais ninguém, só Jesus.